Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. No crime várias vezes, parceiro, eu me envolvi. O crime várias vezes, parceiro, não foi eu que escolhi. Mas ocasião infelizmente fez ladrão. Isso é fato, é correto. Se liga, irmão doidão. Um dia a casa cai, o fim é sempre o mesmo. O sol nasce quadrado, o caixão vai pro enterro. No crime, quem você menos espera vai te apunhalar no crime. A vida vira um jogo e você vai jogar. Não desacredita da cara de qualquer um. No meio da malandragem todo dia nasce um que bota a quadrada no meio da sua cara e explode seus miolos como se não fosse nada. Favela não precisa de um campo de extermínio. Já existe muita guerra, treta e muito tiro, parceiro. Aqui precisa, véi, de muito mais emprego. Na qualificação pra isso a escola é o começo. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. O maquinário nervoso, o cão já foi puxado. Escolhe um, a vítima e grita. É o assalto, como sempre, tá ligado que a cena é sangrenta. Range Rover vira o bote, na frente outra cena. Tiroteio, topou, agonia e desespero. A velha cabritagem foi onde ocorreu o erro. Mas aí pra te ajudar, não aparece um pra constar. Em cada esquina, em cada área tem um pra atrasar. Mas não, não queira ir malandro perder sua vida. Se não pode ajudar, atrasar jamais, se liga guerreiro. A malandragem de verdade é viver. Ganhar dinheiro faz parte desse proceder. Porque viver trancado dentro de uma cela, porque só ter visita toda quinta-feira e sustenta. Aqui se faz, aqui cê vai pagar. Troque o lado da moeda que a sorte vai chegar. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Não adiante seu encontro com a luz no fim do túnel. O crime sempre acaba com o seu futuro. Não adianta sua pistola na hora do seu enterro. Não tem choro, não tem lágrimas, nem desespero que consiga ressuscitar seu corpo decomposto. Várias vidas levaram você ao fundo do poço. Então se liga, qual o caminho você quer seguir? Trabalhar, estudar ou entrar pro crime? Você tá ligado que o crime é desse jeito. Respeite vagabundo pra você ter respeito. Então chega de conversa, chega de caô. Se vier de papo errado, maluco, você dançou. Você tem que entender, certa hora o bicho pega. No meio dos cabritos sobrevive o rei da selva. Não adianta você sempre ficar aí com medo, porque a luz no fim do túnel, véi, é tiroteio. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Aqui na rua pode chegar mais um vacilo, sangue vai jorrar. Thank you.